Cadê o grito dos sinceros aí? Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí, eu quero ver. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão. Quem é sincero, dá um grito pra mim, vai. Quem é sincero, dá um grito. Canto bem alto. Eu sou sincero. Quem é safado, bota a mãozinha pra cima. E bate na palmilha. Toma sua pieza. Eu não quero dar peso em ninguém, eu só quero dar tapinha, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Tapinha. Raimundinho! Eu tô de rock. Elibinho da Itera, o Brade! Do último fogo do mês! Tudo ao vivo, né, Edson? Já botamos no 14, no 12, agora no 18. Vai, Paulo! Já botei no 14? Agora é no 18. É no 18. Deixa eu mandar um super abraço aqui. Turini. Os irmãos de Santo Antônio, Júnior, Bertinho, Índalo. Família Botelho. Caralho. Quero ver todo mundo cantar. Santo Antônio e manda melodia. Chupitel, lá na beira mar. Aventuras de amor, eu hoje guardo no meu coração. Minha família curtição de Santa Bárbara. Olha a galera de Santa Bárbara também. Equipe Serra. Vindo Jorge, o Tele juntamente. Menor bala na pratinha também, valeu, garoto. Galera da prainha, muita pressão, valeu. E quem é do Paissandu, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tem alguém do Clube do Remo aí? No remo, bota a mãozinha pro céu. Vai batendo na palma da mão. Palma da mão. Quem é do remo, dá um grito aí que eu quero ver. Vou segurar que eu vou botar no YouTube. No YouTube do Iago. Vou filmar. Quem tá solteiro, dá um grito aí. Joga a mãozinha pra cima, só quem acredita em Deus. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Quem acredita em Deus, deixa as duas mãozinhas pro céu. As duas, mãozinha pro céu. Mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. Mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Vai batendo na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá. E aí, Paulinho? Seu nome é alto, aí eu quero vir. O Iago é remista, eu sou remista, mas quem comanda aqui em Magalhães Barato é a galera do Remo. Quem é do Remo, grita! E quem é do Paixão na Mavaia do Leão? Quem é corintiano, bota o bracinho pro céu. E quem é flamenguista, grita aí. Grita aí. E como eu perguntei, Paulo, tira uma foto bem bonita. Quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, coloca as duas mãozinhas pro céu. Pro céu, todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Obrigado, Magalhães Barata! Quem acredita em Deus, dá um grito aí! Tomando todas, valeu, meu verê. Canta aí, vai. Pra quê? Nilson tá na área também, toda a galera, valeu! Rodrigo Silva, Patrick Freitas, também da família 4M daqui, alô, equipe Águia! E aí, meu gerente Ronaldo! Relembra a viagem no tempo, vai, Ronaldo! E a galera também, Iago! Do Rula Cansada, tá aqui comigo. Galera de Nazaré do Seco, que o Paulo também dá moral. Valeu. Os garotos não tem. Os garotos não estão nem vendo. Os irmãos Gerson e o Jackson também. E as descargas, Tereco. Dona Raimunda, vocês os bons, obrigado mesmo. E a nossa Street Boy também aqui pela minha área VIP. Valeu, minha Street Boy! Lindo, lindo, lindo! É tão lindo, seu amor, entre você e eu. Eu vou, me desculpe, o que é seu? Pra comida, pelo sono, eu quero te encontrar. E deve ser brasileiro, tem que... Réveillon do cafezal vai ser com Electrolite. Vai ser pressão demais, viu? Lá no cafezal pela primeira vez. O Electrolite! DJ Ronaldo e o Davidson. Ah. Para Fagner! Eu sei que eu te juro, jamais acabou. Próximo domingo e segunda, Natalzão! Ela e Maritumba! Lá do Mangueirão do Samba, Premier Prime! Réveillon! Vila Turi aí! Bragança! Dia 1º lá em Augusto Correia! Parceiros do Carapate, inclusive meu amigo Rubens está ali comigo, o meu amigo Assis e a Dona Maria lá de Nazaré do Seco também, a galera do Brasil Novo também está ali, papai. Bora, Dils! Só quem é sincero joga a mãozinha pra cima, vai. Só quem é sincero joga a mãozinha. Quem é sincero joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão. Paulo, é o seguinte, me falaram que aqui em Magalhães Barata quem comanda mesmo é a torcida do Corinthians. Será? Quem é do Corinthians aí? Joga a mãozinha pro céu. Dá-lhe pro céu. Dá-lhe pro céu. Quem é do Timão, dá um grito aí, vai. E me falaram, Júlio Light, que aqui não tem flamenguista. Aí eu falei o seguinte, falei não, pô. Que eu saiba, Magalhães Barata é a terra dos flamenguistas. Mas vamos tirar essa dúvida agora. Me falaram que aqui não tem flamenguista. Não tem. Me disseram que não tem. Eu quero ver agora. Quem é do Flamengo? Mingo. Mingo. E aí, Paulo, o que, que tu acha? Boninho, mentira, né? Já deu pra sentir que aqui em Magalhães Barata, quem comanda mesmo é a torcida do Clube do Remo. Eu acho que não. Clube do Remo. Eu vou até soltar o grito do leão aqui, Paulo. Quem é do Remo dá o grito! E quem é do Remo dá livre forte na palma da mão. Torcida do leão, na palma da mão. Bate na palminha, só torcida do leão. Na palma da mão, torcida do leão. Quem é do Remo dá uma vaia no Paixandu. Eu não vou aceitar, não. Mais uma vez, bem alto que eu não escutei. Quem é do Remo dá uma vaia no Paixandu. Ai, ai, ai. Eu vou ganhar. Talvez agora. Galera do Remo, vou até dar os parabéns pra vocês. Mas quem é do Paixandu aí? Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Eles deram uma vaia na gente, né? Agora, aqui se faz, aqui se paga. Eu vou até deixar o som bem baixinho. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, bem baixinho. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Quem é do Paixandu dá uma vaia no Remo. Ai, ai, ai, ai, ai. Quem sabe canta assim, vai. Canta. Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar. Fala, Beta Lopes. Aí anda curtindo o Doda. Já que no sul de você. Vai. Seu presente que Deus me deu. Filho. Te amo tanto. Anjo meu, anjo meu, anjo meu. Edson CD! Olha pra mim, desgraçado. O meu parceiro Samuga! Meu amigo Samuga! O Machado também, o garotinho! Esse é meu. Deixa rolar aí. É de me ser noção do cafezão! Divulgações, viu, Edson? Pra cima com o Matheus! Valeu, obrigado, equipe Águia, também na área, com a X, bora, vem aí, Biaia! É nóis! Duduzinho, desviado, Eduardo, também o delas! Edinaldinho! Alunaldo! Iago Mix, Paulo, Mali do Mês! Já tô andando, vai! Gira, gira, gira! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Fala, meu Prime! casa, né? Meu corno! Vai! Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem! Pra galera cansar, vai! Quem é sincero, dá um grito aí que eu quero ver. Me falaram que tem muita mulher solteira hoje, tem? Cadê as mulheres solteiras? Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres? Tá ali na batida da... Para minha equipe Águia, tomando todas! Amiga Arlete, o seu me ama, Anne! Dona Raimunda! O quê? Obrigado, meu DJ Júlio Light! Simone do Cavalo do Marajó! E também, galera do Interson! Olha, gente, já temos CDs ao vivo ali, a primeira parte, gravadinho, ali no House Mix, tá bom? Quem quiser CD ao vivo, só chegar ali com o Edson no House Mix e adquirir o seu. Equipe Chopitel do Beira Mar, juntamente com o Neno da Praia. Mega Estilos, a marca. E aí, Veniano? Bora, Limbo da Beira Mar! Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em um e o amor, Paulo? Esse amor que me faz tão feliz. Quando estou com você, a vida me aqueles. Bem do lado. O Brasil Novo está sempre ao lado da nossa equipe Águia, aqui de Magalhães Barata, o meu amigo Sambuco Machado. Aí, garotinho! Pra dançar onde? Na toca do verão. E no meio do vídeo. No meio do bairro novo. Do bairro novo. Meu amigo Ronaldo tá ali com a gente. Galera do Que Ela Faz. Alô, meus parceiros. Olha, Ronaldo. Só pra tocar no ritmo do carimbau, Iago toca. Eu vou te falar, viu? Eu entendo nessa parada aqui. Pra chamar meu carimbó. Foi quem? Foi o Perequete. Quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver, ô menina. O Dali não prêmio. Quero ver. Esse é o Premier. Detona, Iago. Detona, Iago. Menina, quero ver. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver. Bora pra cima! Enlouquece, vai, vai. Júlio Light. Obrigado, meu parceiro, é nós. Tamo junto. Quero ver. prepara pra freada. E aí, galera dos brasileirinhos? Freia! Escurinho! Joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu. Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu sou sincero. Eu sou sincero. Quem nunca meteu um chifre dá um grito aí. Quem já levou um chifre dá um grito. E quem já meteu um chifre faz barulho, vai. Pra cima, Paulo! Um, dois, três e... Eu sou sincero, eu sou sincero. E aí, maninho? Galera do Guru Peré, DJ Passarinho. E a galera do Beira Rio também tá na área com a gente. Alô, passarinho! Ajuda! Um, dois, três, libera! Sai do chão! Quem é do Flamengo, joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate. Quem é do Corinthians? Pra sair do chão! Sai do chão! Iago também com a gente. Abraçar com muito carinho, galera de quatro bocas do Mococa. O meu amigo Luizinho, Bruno, Tanário, Moreno, Assis. O Tarcísio, galera da toca do carro preto. Um, dois, três, quatro. 2018 tá chegando o Premier de Mosqueiro, lá no nas quatro bocas do Mococa. É muita pressão. O Márcio de Mosqueiro, a equipe garotada. Vai, vai. Cadê o gritinho das virgens? Os homens que gostam de mulheres. As mulheres que gostam de homens. E os homens que gostam de homens. Joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. E foi dar tudo. E a nossa equipe Sprint Boy aqui na minha área VIP. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Alô, minha equipe. Ai, ai. Tem que tirar o chapéu. Levanta a mão, bate palma, torcida do papai. Levanta, levanta. Olha o grito do lobo. Olha o grito do lobo. Do papai. Sai do chão, a torcida do papai. Vai, pula, sai do chão. Eu acho que não tem ninguém. Pula, sai do chão. Sai do chão! Ali na palma da mão! Ali na palma da mão! É bicolô! É bicolô! É bicolô! É bicolô! Quem é do clube do Rio aí? Joga pro céu! Joga pro céu! Joga pro céu! Cruza vai! E o Luan da Sarralha, galera do Fluminense. O Tigre, quem é do Rimo, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Vamos ouvir. É! O novo Premier! Tá chegando o novo Premier! Na Vila de Quatro Bocas! Dança vai, dança vai, dança vai! Para meu Prime! Uhul! Vamos lá, cambota, agora sim, Pini! Vamos colocar essa galera pra dançar! Já é! Já é! Já é! O nome dela é Maria! Pega! Pega! Pega! Pega. A prima é Maria! O namorado é Leozinho! Pega no peitinho! Eu gosto de... Tu pega onde? Pega onde? Pega onde? Mas eu me chamo de Lili! Joga! Joga ela na vida! Fala, meu parceiro, amigo Gilson do Brasil Novo. Tamo junto, Gilson. Pra cima. Inclusive, a galera do Brasil Novo tá firme e forte, por ali comigo também. Valeu. Você vai sentar por cima. O Iago vai, Iago vai. Bora, Kevin, o zagueiro do Remo. E aí, Maninho, galera do Premier. Amigo particular, o Elineu. E a galera do Brasil Novo. Alô, Elineu. Os irmãos, o Rico do Pop e o Patrick. E o Gabriel. As meninas. Agora vai ajeitar. Vai ajeitar. Também tá aqui, Iago. Ele é Carol, o meu amigo Marinho, lá do Aruá. Galera, tá todo mundo aqui com a gente, pra gente curtindo o som de Paulo, Mosqueiro. Paulo, quem sabe essa quem vai sabe cantar essa bem, alto aí. Bem alto aí. A gente brigou. Quero ouvir mais alto, vai. A gente brigou. Ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade. Chopitel! Alô, Beirabá! Juntamente com meu amigo Neno. Então, o Neno da Prainha. Alô, Rogo!